Aqui, só as tops. Play Hits. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What, sorry, just quickly, what if it's da da da da da da da down, down, down. Está sintonizado na ZYU 275, Rádio Manguezal Comunitária FM, 104,9 MHz. Canguaretama, uma instituição da Associação Comunitária Maria dos Santos de Castro, um patrimônio da cidade. Flash de apoio cultural, FM Manguezal. Saúde é coisa séria, meu povo. É. Com esse assunto não dá pra vacilar. Ah, não, viu? Tá precisando de consulta ou de exames. Não perca tempo, vem pra cá. Seu doutor. Atenção, Canguaretama! Agora você tem atendimento com vascular, neurologista e pediatra toda semana, bem pertinho de você. Na Clínica Seu Doutor, o cuidado com sua saúde é prioridade. Estamos em frente aos Correios, no coração da cidade. Agende sua consulta e acompanhe todas as novidades pelo nosso Instagram, @clinicaseudoutor, ou pelo WhatsApp 84991717262. Clínica Seu Doutor, saúde de verdade mais perto de você. Consultas e ultrassom todo dia com aquele vizinho popular. Vem pra melhor de Maricel. Aqui tem tudo que você pra seu celular. Smartcell Eletrônicos, a original. Lojas em Canguaretama, em Goianinha. Bom dia, um ótimo final de semana para você que tá ligado e curtindo a nossa programação aqui na Manguezal FM. Gente, passando para dar um recadinho para você da Clínica Seu Doutor, que nessa sexta-feira, dia 17 de abril, anota essa data, tem atendimento com pediatra, a doutora Jaline de Mello, estará atendendo a partir das 8h30 da manhã. Desde já, agende a consulta para o seu filho, hein? É mais em especialidade que a Clínica Seu Doutor atende aqui em Canguaretama com toda excelência, hein? Porque a Clínica Seu Doutor tem os melhores profissionais e cuida bem de você e da sua saúde. Então não esquece, hein? Nesta sexta-feira, dia 17, a partir das 8h30, tem atendimento com pediatra, com a doutora Jaline de Mello na Clínica Seu Doutor, em frente aos Correios do centro de Canguaretama. Atenção, gente! Que tal aproveitar o fim de semana gastando pouco? Então venha logo para o Miramar e confira nossos preços. Cerveja Mistel por um malte lata com 350 ml, R$3,39 cada. Xande fora bovino resfriado, R$38,99 o quilo. Bebida energética Red Bull, diversos sabores, 250 ml, R$8,89 cada. Filé mignon suíno temperado congelado, R$17,99 o quilo. Fim de semana é com o Supermercado Miramar. Alegria e economia num só lugar.

Guaretama. Organização Equipe Bike Lama. Patrocínio Aldair Bike, Cooper Farma, IA Informática Assistência Técnica, Nordeste Fruit, Prefeitura de Canguaretama, Ponto das Bicicletas, Vereadora Simone Vieira, AC Gás, Amaro Construções, Múcio Filho e FM Manguezal. Amiga, o seu carro está precisando de uma revisão. Verdade, amiga. Vou levar agora mesmo na AG. AG? É, amiga. A AG Autopeças, uma loja que tem um centro automotivo com mecânicos treinados para nos atender bem. Lá eles recomendam exatamente o que o meu carro precisa. Você está falando de honestidade, né, amiga? Sim. Como eu não entendo mecânica, na AG Autopeças eu me sinto segura, porque eles realizam um serviço exato, sem tirar nem acrescentar nada. Isso dá credibilidade, né, amiga? Eu vou levar meu carro lá na AG também. AG Autopeças, segurança para você, sua família e o seu carro. Peças originais com garantia, durabilidade e a confiança da marca AG. AG Autopeças, Parnamirim, Goianinha e Canguaretama. Grupo Rocha, há 10 anos cuidando da sua segurança. Vigilância armada, locação de mão de obra, segurança eletrônica e serviços de portaria. Agora em prédio próprio, sempre inovando para melhor atender você. Grupo Rocha, essa é uma empresa de tradição. Faça-nos uma visita, BR 101, número 40, ou ligue 84-3241-3368 ou 99114-3282. Solicite um orçamento sem compromisso. Grupo Rocha, há 10 anos cuidando da sua segurança. Todo mundo tá ligado no som da cidade. Aqui é seu lugar. 104 FM. Papo de novela. Papo de novela. Ouça agora o resumo da sua novela preferida. No ar. Papo de novela. O Papo de Novela invade o final de semana da número 1. Isso significa que tem um monte de coisa legal pra te contar. Vários capítulos vão passar por aqui. Alguns com comédia, outros com emoção, outros com muita história que a gente vai ficar na dúvida. Tem de tudo, viu? Vamos começar por Terra Nostra. Neste sábado, Marco faz as pazes com Mateu e decide seguir com Rosana, buscando uma nova vida. Rosana tenta convencer o pai a aceitar o relacionamento, enquanto segredos e tensões continuam. Terra Nostra no seu rádio, entregue aqui pelo Papo de Novela no final de semana. Daqui a pouco eu volto e trago Nobreza do Amor. Você ouviu Papo de Novela? Papo de Novela. Daqui a pouco tem mais. Top 30 Brasil. Top 30. As músicas mais tocadas em todo o país. As 30 músicas mais pedidas do seu rádio. Top 30 Brasil. Top 30 Brasil. Chegou a hora do nosso encontro semanal. Eu por aqui, Rafael Lacerda, e você por aí. Junto com a gente, as 30 mais da semana. Esse é o nosso Top 30 Brasil. Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora, a nossa parada semanal. Sua música bem votada, sua música bem pedida, sua música muito bem tocada, volta aqui. Começando com Hugo e Guilherme e Wesley Safadão. E o sucesso Mentirosa. Top 30. Top 30 Brasil. Música 30. Hugo e Guilherme, Mentirosa. Ai, ai, ai. Sumiu de mim ontem na festa. Só de manhã foi na Rua da Graça. Bandido, hein? Onde cê tava? Que olhar é esse? Porque eu já arrumei suas coisas. Tá tudo dentro desse saco preto. Mas antes de ir embora, me responde primeiro: por que que cê é assim tão mentirosa? O povo lá de casa te detesta. Se eu chegar com essa notícia agora, vai ser pelo menos 3 dias de festa. Por que que cê é assim tão mentirosa? mentirosa. Vem cá, safadão, vem cá andar com a gente. Encontrar esse Wesley. Safadão. É uma mentira isso, vem cá. Onde você tava? Que olhar é esse? Mas que bom que você já veio aqui pra casa. Mais ou menos, né? Porque eu já arrumei suas coisas. Tá tudo dentro desse saco preto. Mas antes de ir embora, me responde primeiro. Por quê? Por que que você... Top 30 Brasil. Música 29. Antes de sentir saudade, até que eu senti alívio, eu andei pela cidade desfilando meu sorriso. Mas sabe o que é que deu? Deu a lógica. Por fora eu tava bem, era só ilusão de ótica. Eu segui a risca, o passo a passo de um idiota. Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo as 10, cê viu. Fui parar aos seus pés, cê viu. Eu pra perceber, não era só drama. Eu não tenho as manhas de ficar sem você. Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo as 10, cê viu. Fui parar aos seus pés, cê viu. Eu pra perceber, não era só drama. Eu não tenho as manhas de ficar sem você. Não era só drama. Eu não tenho as manhas de ficar sem você. Ana Castela. De sentir saudade, até que eu senti alívio. Eu rodei pela cidade, desfilando meu sorriso. Mas sabe o que que deu? Deu a lógica. Por fora eu tava bem, era só ilusão de ótica. Tudo embaçado. Eu segui a risca, um passo a passo de um idiota. Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Fui parar aos seus pés, cê viu. Deu pra perceber, não era só drama. Eu não tenho as manhas de ficar sem você. Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo umas 10, cê viu. Fui parar aos seus pés, cê viu. Deu pra perceber, não era só drama. Eu não tenho as manhas de ficar sem você. Não era só drama. Eu não tenho as manhas de ficar sem você. Eu não tenho as manhas de ficar sem você. Coisa linda. Top 30. Top 30 Brasil. Música 28. Love wins. And I like a flame. It burns when it's hot. Love hurts. Top 30 Brasil. Música 27. E hoje estive pensando no que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você.